Quem prova a nossa amizade sente o gosto do amor. Quem assiste a nossa festa com certeza dá valor. Tejinho solta foguetes, é migué que bate o sino. É isso aí, minha gente, festa do divino. É isso aí, minha gente, festa do divino. Esta festa do divino, falada no mundo inteiro. Vamos nós agradecer e dar viva ao festeiro. Tejinho solta foguetes, é migué que bate o sino. É isso aí, minha gente, festa do divino. É isso aí, minha gente, festa do divino. Este foi mais um Momento Cultura Paraitinga.